ter certeza, sem você eu não sou nada. Você será pra sempre a minha eterna namorada. E ninguém faz ideia do quanto eu te quero, o quanto amo você. Eu sou o retrato de um homem apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Você é minha vida, é tudo pra mim. Eu quero só você, só você. Vai, amor. Querendo separar e acabar com nosso amor, tira você de mim. O nosso amor, todos querem por um fim. Querendo se afastar, tira você de mim. O nosso amor, ô meu amém. Querendo se afastar, só quem tá apaixonado vem comigo aí. E eu amo você, e não importa o que vão dizer. Eu quero só. E não me importa o que vão dizer. Eu quero só. Vem! E pode ter certeza, sem você eu não sou nada. Você sempre será a minha eterna namorada. E ninguém faz ideia do quanto eu te quero, do quanto eu amo você. Eu sou o retrato de um homem apaixonado. Pode ter certeza, estarei sempre do seu lado. Você é minha vida, do início ao fim. É tudo pra mim, o nosso amor. Todos querem por um fim. Querem nos afastar, tira você. Mas ninguém vai conseguir não, amor. Do nosso amor, todos querem por um fim. Querem nos afastar, tira você de mim. Eu amo você. E não importa o que vão dizer. Eu quero só. Ô, Maré! Eu quero só. Slay embaixo da ilha, quando a chica vai. Eu quero só. E todo o meu amor te dei. Pra você eu me entreguei. Só com você o meu mundo é azul. E ninguém vai nos separar. Tenho certeza, eu sempre vou te amar. Só com você o meu mundo é azul. Eu amo você e não. Faz o coração, todo mundo, faz o coração. Eu quero só. Tá bonito. E não importa o que vão dizer. Um abraço a Caline lá de Caicó. E a toda galera do funk, porque eu quero só você. Fala o coração aí. E não importa o que vão dizer. E não importa o que vão dizer, eu quero só, assim eu me apaixono. E não importa o que vão dizer, eu quero só você. Vai! Eu quero só. E não importa o que vão dizer, eu quero só você. Eu quero só você. Sempre será a minha eterna namorada. E ninguém faz ideia do quanto eu te